Ah, é? 2-1 Real. Não, não. Ô, Flávio! Presta atenção, rapaz. Palhaçada. E o Carlos Eduardo Chusik, lá de Niterói, mamãe? Ih, nosso colaborador. Mas que duas velhinhas estavam conversando. Ah, piada? É. Ah, piada, então tá bom. Piada familiar, né? É muito familiar. Aproveita que o Brandão chegou aqui. Brandão, por favor, presta atenção na piada aqui, você. Brandão não aguentou o sol lá fora, vem pro estúdio. Brandão, por favor, só um minutinho, babá. Brandão, o que você acabou de dizer pra mim aqui? A sua camisa é linda. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Brandão. Tá bom. Brandão, te dá o endereço de uma ótica aqui. Mas vamos lá, piada do Jussique aí. É, babá, acho que duas velhinhas estão conversando, né, babá? Não, não é Jussique, não, babá. Jussique é matemático. Esse aqui é o Carlos Eduardo Gersix. Ah, o Gersix, esteve aqui com a gente aqui essa semana, gente, exatamente. É verdade. Não, então é Chesques. Chesques, Gersix, né? Acho que duas velhinhas estavam conversando, babá. Não, é você que vai comigo, querida. Quem é você que vai comigo? Quem? Não, eu acho que eu não vou com você, não. Tá bom, vai. Mas olha, o... Para, Lio Júnior, que olha, foi? Olha o diálogo gravado pelo Paulinho das duas velhinhas. Paulo Roberto, respeite a senhora. Tá cheio de vovó ouvindo o programa. Ai, ai, ai. Ô, Paulo Roberto. É você que vai comigo? Tá, vambora. Não, aí uma velhinha falou pra outra assim: vem cá, meu. Ah, você que vai comigo? Para, Lio Júnior, que saco. Você já foi atacada por algum tarado sexual? Aí o outro falou: não, nunca fui, não, mas ó, não perdi a esperança ainda. Não, não, ah, meu Deus do céu.